aqui, faz o criminal tá aí. Sobrevivo às 18 horas no bairro pestando. Aqui conheci uma par de mano que era da vida bandida, tá ligado? E eu não quis entrar pra vida do crime, porque era embaçado. Se eu começasse a roubar, começasse a matar, presídio regional era o meu lugar. Se eu tivesse parado lá dentro, eu tinha virado detento. Eu tinha entrado pra vida do crime sem volta, e essa seria a minha derrota, que era um caminho sem volta. Tá ligado, meu irmão? Eu tô correndo atrás para encontrar a solução dessa vida. Essa vida eu não quero pra mim, eu quero essa vida pra ajudar minha família e aos irmãos. Eu tô correndo atrás para encontrar a solução desse mundo cão. Não fique no lado do satanás. Se você quer viver mais, siga o caminho certo e não o errado, porque o outro lado é embaçado. Você afunda pouco a pouco, passo a passo, se na prisão vacilar, um abraço. Se sair de lá com vida é guerreiro, se não sair de lá tem que fazer outro herdeiro. Não entre no desespero, meu irmão, faça a sua vida ser melhor então. Chega mais e encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, que você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz. Chega mais e encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, que você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz. É assim que se diz, irmão, largue a arma, ladrão. Encontra a solução dessa vida de cão, que vai te ferrar na hora que o bicho pegar. Vai ser várias mortes, várias cadeias. Vai ser patrícia morrendo um tiro na orelha pelo mano que não teve infância. Várias ganâncias e nunca perdeu as esperanças de uma vida melhor, sem pó, sem violência, com boa aparência. Ser um cara sucedido nessa vida, sempre que cicatrizar a ferida dessa vida de cão. E o crime leva mais um irmão. Chega mais, encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, se você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz. Chega mais, encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, se você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz. Chega mais, encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, se você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz. Chega mais, encontra a sua paz, não deixe o crime te puxar para trás. Satanás, se você cair, nós queremos você feliz. É assim que se diz.